parada com os parceiros está mais difícil. O trap na minha vida, mano, já virou um vício. Nem minha mãe, nem meus parceiros pode me ajudar. Estoura agora e não depois, mano, assim não dá. Sempre no estúdio o dia inteiro, internado tipo um rockstar. Sempre na busca do dinheiro, Mike verdadeiro rockstar. Show derruba a casa tipo X, solo na guitarra tipo Slash. Mano, eu já falei que eu não tô flex. Faz a pose, mano, olho flex, yeah. Beat não quer minha fé, Beat só quer meu swag. Beat só quer meu plug. Beat só quer meu plug. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Beat não quer minha fé, Beat só quer meu swag. Beat só quer meu plug. Beat só quer meu plug. Yeah, yeah. Terça-feira me tranquei no quarto, briguei com a minha mina, bagulho zoado. Ela deu o papo, trap não dá vida, mas a vida ensina. Vou trocar de mina, quero do meu lado só quem me apoia. Eu vou tá no barco, vocês vivem de boia. Já falei pra mina, pegar minha visão, me chama de rap, não sou trouxa, irmão. Nessa escada, eu subi sozinho, destacando pedra, mano, eu cantei tudinho. Lobo solitário, sempre chamado de otário, mas se o bagulho der bom, cê volta logo rapidinho, uau. Lobo solitário, sempre chamado de otário, mas se o bagulho der bom, cê volta logo rapidinho, uau. Vocês são fake, nigga, não colar comigo. Até Jesus já achou que geral era mim. Mãe, eu te falei, daqui a pouco chega a minha vez. Eu vou ter que mostrar pra vocês tudo que o trap fez por mim, yeah, yeah. Mano, eu sei, cê não bota fé, tá tudo ok. Mas quando o dinheiro cai no pay, tudo muda, mano, tudo muda. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo.